Salve Simpatia, está mais uma vez entrando no ar o programa Muqueca de Siri pela Rádio Comunitária Campeche. Hoje um programa especial porque meu filho Bernardo faz 25. Então ele comanda o repertório com coisas que eu sei que ele gosta, coisas que ele acabou me apresentando. Enfim, o repertório é conduzido para o gosto dele. E também deixar um abraço especial para Emiliano do Campeche Zapata, que completa 2 anos hoje, e o Flamengo, que completa 125 anos hoje também. Vamos lá, que me continua Arnaldo Antunes e Edgar Escandurra. Genesi na sanfona. Ando cheio, me de lua. Se estou no meio, conclua. Se perco o freio, me obstrua. Se me arruinei, reconstrua. Se sou um fruto, me roa. Se viro um muro, me rua. Se te machuco, me doa. Se sou futuro, evolua. Você que me continua, você que me continua, você que me continua. Se eu não crescer, me destrua. Se obcecar, me distraia. Se me ganhar, distribua. Se me perder, subtraia. Se estou no céu, me abençoe. Se eu sou seu, me possua. Se dou duro, me sui. Se sou tão puro, polua. Você que me continua, você que me continua, você que me continua. Me sacie. Se for demais, atenue. Se fico atrás, a subir. Se estou em paz, tumultue. Se eu agonio, me alivie. Se me entediou, me derrua. Se te bloqueio, desvie. Se tô recheio, usufrua. Você que me continua, você que me continua, você que me continua. Você que me continua, você que me continua, você que me continua. Thank you. Bosco, Aldir Blanc, Bernardo, o Eremita, o que é que é de Siri? O choramaré, o cantamaré, quem vai te encantar? Egoiamum, cesta da paixão. Olha, palma o pé, não é peixe, é o garrancho, é rei, mangue pra rei, não põe luto, não. Mas tu tá com quem? Vai contar pra quem? E com quem contar? Grila de só nesse miserê. Assim, quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Eu sou assim. Quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Meu mundo é hoje, não existe amanhã pra mim. Eu sou assim. Daqueles que se agacham até o chão, enganando a si mesmos por dinheiro ou posição. Nunca tomei parte nesse enorme batalhão, pois sei que além de flores nada mais vai no caixão. Eu sou assim. Assim e assim morrerei um dia. Não levarei arrependimentos, nem o peso da hipocrisia. Assim, quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Eu sou assim. Quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Eu sou assim. Quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Eu sou assim. Quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Roberto Meira. Pode me chamar. Que eu vou. Pode me chamar. Se quiser, eu vou. Olha, eu vou. Eu já estou aí. Sem muita coisa pra levar. Sem quase nada pra fazer. Sem muita coisa pra dizer. Pra começar, pode me chamar que eu vou. Que eu vou. Quando me quiser, eu vou. Olha, eu vou. Eu já estou aí. É, eu já estou. Você vai cair na festa. Você vai cair. Você vai cair na festa com toda a alegria que puder levar. Você vai cair na festa com todos os planos por todo lugar. Você vai cair na festa. Você vai cair na festa. Chama que eu vou. Que eu vou. Quando me quiser eu vou. Olha, eu vou. Eu já estou. Chama que eu vou. Você vai cair na festa.

Hoje, uma frequência comunitária. É dia de festa. Elza Soares. É dia de festa. Porque hoje é dia de festa. Alô, Comanche. Alô, poeta. Alô, Bernardo. Alô, poeta. Alô, aqui. Então se liga. Então. Cida Moreira, música de Caetano Veloso. Música. existirmos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és um homem lindo e que se acaso assina, do menino infeliz não se nos ilumina. Tampouco turva se lágrima no destino, apenas a matéria-vida era tão fina. Era nos olharmos-nos intacta retina, a cajuína triste, cristalina em Teresina, existirmos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, e que és um homem lindo e que se acaso assina, domino e me infeliz não se nos ilumina. Tampouco tu você lágrima nordestina, apenas a matéria, a vida era tão fina, era nos olharmos, intacta retina, a cajuína de cristalina em Teresina, era nos olharmos, intacta retina, a cajuína cristalina em Teresina. De 2020, ouvimos Arnaldo Antunes e Edgar Escandurra, que me continua, João Bosco, Bernardo o Eremita, Lê Coelho, Meu Mundo é Hoje, Banda Ed, Pode Me Chamar, Marcelo D2 mais Stefan, Lodiando, Black Alien, Que Nem o Meu Cachorro, Benegão, Proceder, Caminhar. Elza Soares, Hoje é Dia de Festa. Feliz aniversário, Bernardo. Ouvimos Cida Moreira. E agora estamos ouvindo ao fundo Forró in the Dark. Cajuína. Moqueca de Siri. Toda quinta, de 8 às 9 da noite. E domingo de 11 ao meio-dia. Vem com a gente toda semana curtir nosso playlist. Nossa viagem estupefaciente através da música. Hoje com indicações de Bernardo pro repertório. Vamos abrir o lado B com um pedido. Chico Buarque com Fernanda Porto, Roda Viva, e depois Marcelo Camelo falando sobre o naipe de sopros dos três irmãos, lá atrás, dos Los Hermanos, lá atrás, lá no comecinho da banda. A galera não tinha nem barba ainda. E daí um especial para Los Hermanos, vários intérpretes para músicas de Los Hermanos que o Bernardo gosta muito e o último show que a gente foi junto. Bora lá. Quer trocar uma figurinha conosco nas redes sociais? @muquecasiri.

tamanha revanche, cheio de vingança. Tinha Sicília, andou me esquecendo. Dou rima por pão de ter o swing. Acerta esse tom, zera essa reza. Aumenta o vocal, uma com andamento insatisfeito. Tomara que venha aquele refrão de ter o swing. Que idiotina, eu que controlo meu guidon. Com ou sem swing, com ou sem swing, com ou sem swing. Te encontrei e ninguém dirá. tarde demais. Que é tão diferente assim do nosso amor. A gente é que sabe. Tanto clichê deve não ser. Você me falou pra eu não me preocupar, ter fé e ver coragem no amor. E só de te ver eu penso em trocar a minha TV. Te levar a qualquer lugar que você queira. Te acompanhar. Toda quinta de 8 às 9 da noite e também domingo de 11 ao meio-dia tem Moqueca de Siri aqui na Rádio Campest 98.3, uma frequência comunitária. Graviola e o lixo Polifônico, Último Romance, e a seguir, Bárbara Eugênia, O Pouco Que Sobrou. Se existe Deus.

no lado B do Muqueca de Siri especial de 15 de novembro de 2020. Ouvimos Cida Moreira e depois Forró in the Dark com a música Cajuína de Caetano Veloso. Aí Chico Buarque com Fernanda Porto, Roda Viva. Los Hermanos, Cadê Seu Swing? Também Los Hermanos, as músicas em sequência, Além do Que Se Vê, Marcela Belas e Corren. Graviola e o Lixo Polifônico cantaram Último Romance. Bárbara Eugênia, O Pouco Que Sobrou. Cati Freitas, Do Lado de Dentro. E a banda Do Amor, Todo Carnaval Tem Seu Fim. Todas as composições do Los Hermanos. No fundo estamos ouvindo Bixiga 70 com Lembe. Muqueca de Siri está chegando ao fim. Até quinta-feira com um novo programa. Um abraço e até lá. Um beijo para Rebeca. Valeu, feliz aniversário, Bernardo. Viva Emiliano Zapata. E viva o Flamengo. Saudações. Rubro-negras, paz, saúde, trabalho, sorte, luta, beijos, abraços, carícias, afetos, prazeres, orgasmos e liberdade. Antes de apertar o confirma, pensa bem no que você está fazendo.